Fofoqueiro, tem demais, nem a polícia fica atrás. Tu é capaz, então até mais. Se bater de frente, no rastar do pente, no girar do tambor. Opa aí, ó, fora do contexto, a vida tem dois preços. Morre milhões pra você nascer. Tu vinga, faz merda, vem outro e ferra com você. Mirou na cara, acertou nos peitos. Foi desse jeito, virou suspeito. Nada livra sua, moto, blusa, capacete, tudo igual. Preto e uma passagem no código penal. Prato cheio pra polícia, que sonha e deseja que vocês exista. Seus nazista, embalista, ficou na pista. Infiltrou no rap, então desista. Baby, a bela vista. Faça um pai nosso antes de sair na rua. Lá vem ela, nua e crua. Os das antigas sabem como se comportar. Se quitou, vai enquadrar. Seja aqui em Aparecida, em Aparecida. Seja lá no DF, no DF. O que é bom, a gente nunca esquece. E se diverte se lembrando dos colados das antigas que morreu. Pra você, que pra mim sempre vão estar aqui presente. Nego boy, outro dia eu vi a sua filha, negra linda. Tu faz falta, mano, parceria igual você aqui eu nunca vou encontrar. Nego boy se foi, pra nunca mais voltar. Só tem porra louca, pode acreditar. Hoje as coisas aqui são diferentes, é só no pente. E de repente, como diz o meu puta BH, tem de 10, de 50, aí a chapa esquenta, só de ponto 40. Desce a primeira, na sexta-feira no Snook Bar. A saideira só no outro dia. Eu sei que é Deus que tá puta. Simbora, vem com a gente. É Deus por nós, é nós pela fé. Seguir em frente é a meta. Eu sei que é Deus que tá puta. Simbora, vem com a gente. É Deus por nós, é nós pela fé. Seguir em frente é a meta. Memória fotográfica, eu tenho demais. Pra não esquecer aqueles que não foi capaz. Pra que um dia eu possa vir correr atrás. Sem deixar vestígio, sem correr, sem esconder, em esconderijo. Osama Bin Laden, ninguém sabe o que aconteceu. Se tá vivo ou morreu, quem arrisca um palpite não sou eu. A cobra que o Bush criou é que mordeu. Os americanos se fudeu, preto no Brasil sou eu. Lá, a última esperança é vários lourinhos dos olhos azuis na mão de um preto, que eles tinham preconceito. A fúria negra ressuscita outra vez. 44 Penegutaide, Guindarte 121, chegou a nossa vez. Pode crer, Negutaide, o bicho agora vai pegar. É nós na fita. Um salve para os puta de Aparecida. Um salve para os manos velho do DF. O que é bom, a gente nunca esquece. Se diverte se lembrando dos colados das antigas que morreu. Pra você, que pra mim sempre vão estar aqui com a gente. É nós no pente. Eu sei que é Deus que tá puta. Simbora, vem com a gente. É Deus por nós, é nós pela fé. Seguir em frente é a meta. Eu sei que é Deus que tá puta. Simbora, vem com a gente. É Deus por nós, é nós pela fé. Seguir em frente é a meta. Eu sei que é Deus que tá puta. Simbora, vem com a gente. É Deus por nós, é nós pela fé. Seguir em frente é a meta. Eu sei que é Deus que tá puta. Simbora, vem com a gente. É Deus por nós, é nós pela fé. Seguir em frente é a meta. Thank you.